aqui, um lugar bem melhor. Vejo daqui, um lugar bem melhor. Novembro, ainda me lembro, você me dizendo o que tá acontecendo. Nuvens parada, cortinas mexendo, um pote de ouro, notas ao vento. Teu olhar, meu tesouro, no meu pensamento, nosso lugar, nosso momento. As estrelas que brilham, o céu é o teto, e não há limite pro nosso segredo. Eu sei, você sabe, nada é por acaso, se já tava escrito, esse é o nosso livro. Eu sei, você sabe, daquela nossa frase, somos um só, passeando no infinito. Coração que bate, alimenta o espírito. Amor é consequência, e naturalmente a gente sempre flui do jeito mais bonito. Vejo daqui um lugar bem melhor. Vejo daqui um lugar bem melhor. Vejo daqui um lugar bem melhor. Vejo daqui bem melhor. Vejo daqui um lugar melhor pra estar contigo, pra ficar contigo na brisa do mar, sem querer voltar, buscar o de lá. Com você eu me joguei, que eu te leio, eu sei. Então bora pro mundão, pra curtir o que é bom. É, longe dos estresse, sem dúvida sequer. Tu segura minha mão, fico forte pra missão. São estradas que me levam, a imensa atmosfera. Desde tempos que eu andava, já te procurava. Melhor que eu te esperei, quantas coisas enfrentei. Ainda bem que eu superei, já disseram o tempo errei. Eu sei, senti o nosso clima. Nada de rotina, almejo o horizonte. Melhor do que ontem, viajo com você. Difícil não querer, um novo amanhecer. Um novo amanhecer. Vejo daqui um lugar bem melhor.